A palavra de Deus é amor, mas é fogo consumidor. A palavra de Deus é poder, ela faz o inferno tremer. Porém, há muitas pessoas tentando nos enganar, mudando as santas escrituras. Falsas doutrinas e andam aí espalhando, negando o nome de Deus, negando o Espírito.